E aí, bebê? E essa é pra tocar o seu coração, hein? Salvador! Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz, agora tanto faz. meuscds.com. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta, e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender de esquecer. Superei você. Esse olhinho gostoso. Ei, Salvador, coração apaixonado. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta, e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Mãozinha pra cima que eu quero ver geral chacoalhando assim, ó. meuscds.com. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Salvador tá demais hoje, hein, meu camarote. A número um da minha vida. Se vem te dizer, mas eu já superei você. O camarote tá demais, minha pista. Geral beijando na boca, coisa linda. Na paz. A número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você.